Vou fazer uma pergunta pra vocês aqui. Tem algum cabeça branca aí? Tem? Cadê o cabeça branca? É o dono da lancha. Rapaz. Bora, Maestro Johnny. Chama, bebê. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. Vai! Biquíni, filho de tal, usando foto nas suas redes sociais. E patroa, ela é a dona, e tá de fora, aparece. Vai, vai, vai, vai! Pois o dono da lancha é o cabeça branca. Quem paga o pai? Porque a novinha na hora da selfie e ele não nunca aparece. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. Quem paga suas contas é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da selfie chama as amiguinhas e o coroa não aparece. É o cabeça branca! Portal do Arrocha. Cabeça branca é um cidadão de bem, um empresário que precisa relaxar. Fim de semana ele pega as novinhas e patrocina o churrascão em alto mar. E biquíni, filho dental, posando foto nas suas redes sociais. E quem tá lá de fora pensa que ela é a dona, vem, vem. Mas o dono da lancha é o cabeça. Quem paga suas contas é o cabeça branca. Porque a novinha na hora da selfie e o coroa não aparece. Mas o dono da lancha, e quem paga suas contas, e a novinha na hora da selfie. Eu quero ver vocês cantarem quem é o cabeça. Vai, vai, vai, vai, vai. E o dono da lancha é quem? Quem paga as contas é quem? Porque a novinha na hora da selfie chama as amiguinhas e o coroa não aparece. O dono da lancha é o cabeça branca. Paga suas contas é o cabeça branca. E a novinha na hora da selfie chama as amiguinhas e o coroa não aparece. Lucas Fernandes gravando tudo ao vivo, vem! Vai, ponte do pobre!